Internet, vitrine, terrorismo definir, abridor de prisão entre a igreja e a zona. Crime é outro idioma, as bucetas se apaixonam, tipo Rexona, só que nunca te abandona. É louquinho, bad vibe, infame, free fire. Veio sangue na Ferrari, maquigero, maquilário. As dragonas na jeta, desfilar, destacar. Usa droga pra matar, convidir e maltratar. Colombia, fedoreta, tem veneno na prata. Na cara do ódio, nessa gata, pódio. Dolori, maldição, maldição. Lembro cão na rua do União, tá rasgando o coração. Foi a Brad, chama nada. Antes que essa porra faça, se der errado nas casas, mete louco, lança brabo. Hoje chora, hoje mata. Um de casa, um de draga, um de espada, um de ódio, um por nada. Para frente tem que andar, para cima tem que orar. Ei, patati, patatá, pra trás não vale voltar. Vem que vem, vem que tem, pro ver povo também tem. Tem de galo, tem de 100, de 200 tem também. Para frente tem que andar, para cima tem que orar. Patati, patatá, para trás não vai voltar. Vem que vem, vem que tem, pro ver povo também tem. Tem de galo, tem de 100, de 200 tem também. Mano, cê sabe, tem que se levantar. Irmão, dinheiro, faço ser o estente e me ouvir. Como acabei de sair da cadeia, eu desconheço o que é desistir. Fico na bola de meia, a vida vale mais que o faz me rir. Tudo que eles não quer, era nós função. Dedo leve, vai na fé, já você, sei não. Pera aí, mano, ainda eu ainda não morri. Hoje é o gueto de frente com o Gabi. Toma cuidado com as putas do Haiti. Pulando caixa de abelha, sente titi. Digo, no centro cê corre perigo, no gueto tamo protegido. É, foi fácil virar assassino, vendo um mapa de milho querendo passar batido. Rap neptaria, enquanto o portão não abria, o poeta só escrevia. Os que via já saberia que a tal da sabedoria é pra quem não desistiria. Pela rua periferia, a verdade judiaria. Para frente tem que andar, para cima tem que orar. Ei, patati, patatá, pra trás não vale voltar. Vem que vem, vem que tem, pro ver povo também tem. Tem de galo, tem de 100, de 200 tem também. Para frente tem que andar, para cima tem que orar. Patati, patatá, para trás não vai voltar. Vem que vem, vem que tem, pro ver povo também tem. Tem de galo, tem de 100, de 200 tem também. Yeah.